Olá, o meu nome é Paulo Garrido e bem-vindos à página do Portal Português, um rádio situado na Universidade de Vitória. No lado esquerdo pode ver o menu e carregar para ver mais páginas, que vai desde a história até fotos. Também pode ouvir o nosso programa gravado, o nosso programa de rádio, no menu que diz Programas. Ou então, deixe os seus comentários e eu agradeço já pela sua amabilidade. Venha aqui, venha ver o nosso site, o site do Portal Português. Quero tocar-te outra vez, matas-me de tanta saudade. A noite contou-me um segredo, eu já sei a verdade. Hi, my name is Paulo, and welcome to the Portuguese Postcards website, a radio at the University of Victoria, BC. On the left side, you can see the menu and click for more pages, from history to photos. You can also hear our program recorded on the tab Programas, or listen on Radio Ao Vivo. Please leave your comments and thank you for visiting. And I hope you enjoy the website and come back again. Este rádio é composto por Paulo Garrido, José Andrade, Ana Espinhas em Vancouver, Dina Macedo em Toronto e Malaquias Massa em Vancouver. Em Vancouver. No México. México.